Alô, rapaziada, quem tá falando aqui é Lenine. Eu também tô ligado no Ronca, com Maurício Valadares. Aí, Valadares. Muito cuidado aqui agora, hein? Só um pedacinho, hein? E essa hora ele tá ouvindo o programa, deitado, olhando pro teto. É ou não é? Eu me olho, o olho é meu. Se fosse fácil se olhar, quem diria eu? Eu me olho, eu te olho, não. Eu me olho, o olho é seu, não. O olho é meu! Chupo meu pau, não, chupo meu pau, o pau é seu, não, o pau é meu. Se você faz chupar o próprio pau, cada um chupava o seu. Chupo meu pau, o pau é seu, não, o pau é meu! É, Nandão, como é que tá a participação da nossa... Que isso, cara? Vai engolir essa parada aí, cara? Que isso, cara? Malandro, Rodrigo Oliveira, lá de Cachoeiras de Itapemirim, ele é nosso representante em VIX, né? Se eu não me engano, Skylab é uma figuraça muito legal, a banda Little One. Ah, Jorge Ney da Silva Cesar, falando que sempre escuta o programa na internet. Little Ones. Com S, né? E por aí vai. É, olha só, a gente tem que ligar, né? Tem que ler e-mails. Não, é. E a promoção, enfim. Rombolinho na área. Que isso, cara? Segura aí, Rombolinho, peraí. Ei, tem coisa pra Dedéu pra fazer, coisa pra Dedéu, cara. Fica enrolando. A gente pode solicitar uma horinha a mais hoje ao BH, hein? Ei, Airplane, você que tá bem aí, não? A morte é minha! É... E a perguntinha, cara? Nós temos o CD do Block Party e a trilha sonora do último filme do Tarantino, que dizem que é... bastante especial. E a trilha, como sempre, né? O Tarantino tem um cuidado típico, né? Nas suas trilhas sonoras. Quantos malandros vão levar os dois? 5. Muito bem. É então, Milan e Liverpool? Já são 11 horas, meu amigo. Não. Você acha ainda que é não, o quê? Ainda não. 9:30 da noite? Não, também. Pô, não. Tá brincando comigo, meu amigo? Cadê a perguntinha, meu amigo? Meu Deus. Eu chupo meu pau, chupo seu pau, não, chupo meu pau, o pau é seu, não, o pau é meu. Se fosse fácil chupar o próprio pau, cada um chupa o seu. Thank you. seu polícia? Não zoou o cara não, que o cara é família, tá ligado? Qual é, manequim de velório? Tô falando contigo, aqui vai rolar bomba lá não, hein? Qual é, cumpadre? Sou o cara não, o cara é família. Yo, this is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Depois de muitos e muitos pedidos, nosso ouvinte Jorge Pereira. Aí ao fundo, a turma que segue a cartilha de Fela Kuti. O Antibalas, uma banda formada em Nova York. A música ao fundo chama-se Uprising. Com Uprising ao fundo, a gente manda um beijo, um abraço especial. Nosso queridíssimo Jonas, em Belo Horizonte, sintonizado no programa da gente. Se não fosse o Jonas, a gente não estaria aqui, né? É verdade. Um abraço especial, agora acabou de chegar a mensagem dele para o nosso colega Brunão, dizendo que tá maior sonzeira. O Antibalas é brincadeira, né? Diga lá, Nando. Ô, querido, manda um beijo aí pro Iraxon. Iraxon é lenda do Planalto Central. Do... O cara é... verdade, Cerrado. É, o cara é sinistro. Do Lago cara. Paranoá. É um inventor da... Da Granja do Torto. É o grande inventor da expressão de um zig, né, cara? Pois é, o Renan também, filho do Xande, eu tava com ele comendo aí, uma... Manda um beijo pro Renan aí, cara. Renan, um beijo. Tava com ele comendo um pescoço de peru. Aí eu falei, e aí, Irax, qual é a boa de hoje? Ele levanta os olhos, né, todo lambuzado. Já comeu pescoço de peru? Não. O Skylar já tá querendo comer um, né? Levanta os olhos todo lambuzado. Pô, não sei, mas acho que vou dar um zig na minha namorada. Tipo... Ó, acabou de ser alavancada a perguntinha, hein, cara. Vamos mandar. É Bolívia? Que isso, não, né? Cara? Tá, não, eu tô precisando de um intervalo aqui pra formatar, alavancar, abrifar. Que tá isso, meu amigo? Rapaz. Vamos falar. Pô, aqui. Dá um toque no Bruno pra ele fazer uma. Contratar um serviço de pesquisa, porque o Ronca Ronca, cara, o telefone não para. E determinadas informações, assim, muito importantes, tipo assim, o Dustinho, que é o nosso companheiro de tantos anos, né, que circula na praça. Ronca Móvel. Toda semana ele fala assim: Maurício, eu uso a camisa do Ronca Ronca em alguns lugares, tipo assim, tô trabalhando na praça, paro num posto lá em Del Castilho, chega a frentista e fala assim: pô, eu quero uma camisa dessa, como é que você conseguiu? Me arruma uma. Então ele tá andando lá na Barra da Tijuca, para tomar um café, o cara do boteco pergunta a ele onde é que ele arrumou a camisa. O telefone não para. Brunão, vamos fazer uma pesquisa aí, cara. Vamos saber quem tá ouvindo a gente, né, cara? Olha aqui, filho. No mesmo domingo... ...companheiro, que, americano que já morou no Rio muitos anos, e recebemos dois e-mails espetaculares de novos ouvintes do programa que o Nando vai ler mais adiante, porque eu acho que sintetiza, né? Passa para quem não acompanha o programa muito regularmente o que a gente está conseguindo fazer com as pessoas que procuram algo diferente, uma informação sobre música, né? alguma informação de coisas relacionadas a um mundo, que seja cinema, fotografia, que não estejam muito visíveis por aí. Então, essas pessoas estão entendendo o que é o FM, o que o Ronca Ronca vem fazendo há um ano, que a gente já vem fazendo há muitos outros anos, né? É. Olha aqui, já formulou a perguntinha aí, querido? A perguntinha tá formulada. CD novo do Block Party, que dizem que tá muito legal, e a trilha sonora do filme do Tarantino. 5 felizardos vão se dar bem. Para participar, acesse agora mesmo o fm.com.br, selecionando Fale Conosco, Rio de Janeiro, respondendo a pergunta. A gente vai falar agora ou fala depois? A perguntinha? É. Eu vou formatar aqui, tá. Fazer o texto. Dá uma brifada, né? É, dá uma brifada. A Tatiana aqui tá... falou que ficou emocionada com o e-mail do cara de Campo Grande, você postou lá no Tchutchu. Ah, é esse aí que a gente vai ler. O João Galdino levantando a questão... Você tá com a garantia boa pra ler? Tô bem. Ah, tá. O João Galdino tá levantando a questão da meia entrada, carteira de estudante, aquela discussão que a gente já falou várias vezes aqui. Isso aí, por enquanto, tá complicado de ser resolvido, né? É verdade. Fabrício Xavier e por aí vai. E aí, o que a gente faz agora? Pô, que sonho, meu amigo. Straight to hell. it up loud and strong. The immigrants, they wanna sing all night long. It could be anywhere, most likely could be any frontier, any hemisphere. No man's land. Asylum here. King Solomon, he never lived round here. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Quero cumprimentar meu amigo Carlinho Eloy por ser uma pessoa inoxidável, quer dizer, uma pessoa brilhante. São pessoas estrambólicas. É muita emoção, hein? Brunão, vamos puxar uma pesquisa aí, cara. Pelo amor de Deus. Nando... Sabe que o Bruno é jurado de negócio de cachaça, degustação. Você tá chamando o cara de pé inchado, é isso? Mango assento, cara, mango assento. O cara é fera neném, mano. Fala em cachaça, manda um abraço pro Shazam. Ele Mussum, rapaz. Falar em cachaça, olha só. Manda um abraço pro Shazam que tá descacetado. Tá devendo, cara, aquela Guinness aí pra Straight rapaziada. Straight to hell, boy. É, um beijo grande, Leozinho. Straight to hell com... Vamos ao e-mail do nosso queridíssimo ouvinte. Ah, é? Vamos lá? O de Campo Grande? É, o que pede Straight to Hell? Ah, claro, claro, claro. Parabéns e atendo o meu pedido, blá, blá. Saio da faculdade às terças-feiras, 10h30, ligo e vou curtindo até em casa. Chego em casa, ligo o rádio, relógio e continuo. Vocês são muito competentes no que fazem. Fico com maior inveja quando falam das pessoas que mandam e-mails, cartas e tudo mais, atendem os pedidos dela. Vou me apresentar, sou Woodson, curto o programa de vocês há 1 ano e meio e fico até de mau humor se alguém me interrompe. Já que as pessoas pedem, vocês atendem, vou pedir essa, Straight to Hell, The Clash. Fico no quarto pensando na vida e como seria bom largar tudo e falar de rock igual a vocês. Parabéns, Nandão e Maurício, espero que comentem meu e-mail. Não se esqueça, depois das 10h30. É, já são 11h10, né? Então tá aí, Woodson. Então, Woodson, Campo espero Grande. Que você esteja sintonizadíssimo no Ronquinha e Straight to Hell, diretamente pra você, meu querido. About your blood family kid. It ain't Coca-Cola, it's rice. Straight to hell, boy. Go straight to hell. Vamos ao e-mail do Jefferson. Espetacular. É verdade. Que eu coloquei hoje no site do Ronca Ronca também. Aproveitar e mandar um beijo até minha tia Lígia, tá ouvindo o programa hoje. Tia. Vai. Ele tá falando que ronca, ronca é tudo na vida do sujeito. Aliás, a Ana Carolina Mata também fala, ronquinha mudou a vida dela. Mas enfim, voltando ao e-mail. Olá, Maurício Valadares, eu me então, chamo... só um instantezinho. Esse e-mail é um e-mail longo, que o Nando vai ler, e que eu faço questão absoluta dessa informação que eu recebi no domingo, que ela seja entendida, compreendida, degustada por toda a nossa torcida. Porque, pra mim, ela representa exatamente essa procura, né? E... não só a procura, mas o fato de você encontrar aquilo que você cata em outros lugares e infelizmente você não encontra. Então, em muitas situações, a gente recebe esse tipo de resposta da nossa torcida. Então, o Jefferson, sua camisa está aqui na minha frente, envelopada, e a partir de amanhã, na portaria da UFM, você pode capturar o seu manto sagrado do Ronquinha. Diga lá, Nandão. É, olá, Maurício Valadares, eu me chamo Jefferson Farias Calazans, sou um ronqueiro um pouco ausente, mas estou aqui para mandar esse e-mail. Fiquei fã do Ronca Ronca desde o dia em que você tocou a música Aleluia, do Leonard Cohen, a voz maravilhosa de Jeff Buckley, de quem sou muito fã. A partir daquela data, que se eu não me engano foi na segunda semana de setembro do ano passado, vocês estão salvando os ouvidos de quem gosta de música boa, porque o que eu ouvia em outras rádios eram só músicas muito ruins, sem conteúdo nenhum. Graças a Deus a UFM banca vocês aí toda terça, porque eu sei que botaram um programa como o de vocês no ar em um bom horário e sem ficar colocando músicas modistas né para alienados ouvirem é difícil pra caramba. Agradeço desde já todas as sessões de aniversário do Ronquinho. Estive com o MP3 coladinho na apresentação do Canastra, de quem eu não conhecia e fiquei fã. Tony Platão, que é fantástico, canta como poucos em nosso país. Cassim Mais Dois, que fez uma apresentação brilhante também. E aí sim, uma super apresentação para mim, né? Eu vou levar na memória até meu último dia de vida, que foi o do João Donato. Depois daquele, eu corri na internet e baixei dois CDs de João Donato, que são muito bons. O cara fez chover naquele dia de tão boa que foi a apresentação dele. Pena que no Brasil poucas as pessoas que conhecem o João Donato. Muitos dos meus amigos, quando me veem falando do seu programa, dão risada. Falam que eu sou maluco por ouvir seu programa, mas eles nem ao menos chegaram a plugar o rádio deles no seu programa. Esse é um dos maus do brasileiro. Eles têm medo do novo e criticam aquilo que não conhecem. Ah, também queria dizer que você acaba me influenciando em muitas músicas que você tocou ou toca no Ronquinho. Queria dizer também que o The Rod Stewart Album é muito bom. Eu adoro esse tipo de música dos anos 60, 70, 80. E tenho um pouco de raiva por ser muito jovem e ter perdido várias oportunidades, como de ter ido a um show da Legião Urbana, de quem sou muito fã. Assim como você, todas as pessoas sensatas desse mundo, sou sofredor do Vasco da Gama. E tem razão. Sofredor porque depois que Saddam virou dono do Vasco, nós deixamos de ser torcedores para virarmos sofredores. Pois em 6 anos de mandato do Saddam, nós viramos piada no cenário nacional e entramos em todos os campeonatos já sabendo que vamos perder. Isso é muito humilhante para a grandeza do Vasco, um time que entrava em todo o campeonato já sabendo que brigaria pelo título. Tô emocionado com você falando essas coisas, Nando. Acho que você tem jeito, cara, que você tá tão envolvido com o negócio. Pode seguir, meu querido. Caramba, já escrevi coisa pra caramba. Isso é um vício meu escrever e eu adoro isso. Mas sem mais delongas, queria te pedir que tocasse o novo álbum do Arctic Monkeys. A gente quase nunca toca. Vai rolar. Nunca fala também deles. Eu sou uma dessas pessoas que baixa música constantemente. Eu já tenho esse álbum no meu MP3 há bastante tempo. Já posso comprovar pra você que é tão bom quanto o primeiro álbum, que é desorientante e tão bom. Poxa, Maurício, agora farei... me perdi, cara. Um apelo para você. Eu sempre quis ter o manto sagrado do Ronquinha, mas nunca consegui porque eu nunca consigo ir às festas do Ronca Ronca, pois sou menor de idade e não tem ninguém aqui em Campo Grande. Presta atenção, hein, meu amigo. Que queira ir comigo nas festas do Ronquinha. Então estou apelando para você e queria te pedir, se não fosse muito incômodo, que por favor mande um manto sagrado para mim, pois nada mais me deixaria feliz do que ouvir o Ronquinha vestindo o manto sagrado. Por favor, Maurício, leia meu e-mail. Atenciosamente, Jefferson. Jefferson, seu e-mail está lido de uma forma absolutamente emocional e emotiva pelo Nandão. A sua camiseta está separada aqui na minha frente. Jefferson Farias, a partir de amanhã você pode passar na rádio e se tornar oficialmente um componente de nossa torcida. People won't get no supper tonight. A lot of people won't get no justice. Não, vamos formatar logo a perguntinha. Nós temos o CD do Block Party e a trilha do Tarantino. É espetacular, vou mostrar hoje ainda aqui. O programa tá passando muito rápido hoje, cara. Meia horinha de viagem. 11h20, meu amigo. O Airplane. Putz grila, cara. Vamos lá, qual que é a planta aí, querido? Eu te passei a perguntinha, cara. Ah, é verdade, rapaz. E... A lot of people running and hiding tonight. A lot of people won't get no justice. Alavanca aí. Muito bem, temos aqui também o Renato Bial, Vinícius Bonfim, Alexandre Araújo, rapaz. Uma lenda, comentando, né, aqui sobre o Blow Up. Ele tá achando que é crítico de cinema, alguma coisa assim, né? Eu não sei. Alexandre, você devia estar ouvindo outro programa, né, querido? Não, mas ele dá uma informação espetacular. Nós mostramos terça-feira passada a trilha do Blow Up, feita pelo Herbie Hancock e com a participação do Yardbirds. Passa esse lance aí do nu. É um polêmico filme do Ítalo Britânico de 66. O primeiro filme em língua inglesa de Michelangelo Antonioni. Trouxe ao mundo a primeira cena de nudez frontal da cantora atriz Jane Birkin, feminina, em um filme não erótico dirigido ao grande público. Yeah. Alexandre Araújo é um cara de segunda categoria, né? É que você fez uma gracinha com um desses aí semana passada, o cara quer te escalpelar, hein? Aliás, cuidado, um abraço ao Orson Welles da Rainha Guilhermina. Um beijo grande. Vamos lá, perguntinha para promoção. Block Party, mais CD da trilha sonora do Tarantino. Muito bem. Se o Ronco Arronca pudesse fazer uma escultura, de quem nós faríamos uma escultura? Quem mereceria uma estátua do Ronco Arronca? Tá bom assim? É isso aí. A trilha do Tarantino, Death Proof, é, como eu disse, como sempre o Tarantino realizando trilhas legais, tem Jack Nitch, pianista original do Crazy Horse, Ennio Morricone, T-Rex, Joe Tex, o cantor preservativo, né? O grande Joe Tex, Ed Floyd. O que, que é? Joe Tex, é. Não conhece? Não. Putz, viu? Ok. Então a perguntinha é essa. Para quem o Ronca Ronca deveria criar uma estátua, homenageando quem? Vamos fazer isso com o baixinho lá, eu comentei no Tico Tico. A primeira aparição do baixinho com a camisa de outro clube, Saddam Miranda vai lá e arranca fora a cabeça do baixinho, com um golpe de sabre. É verdade. Né? Então, mas a nossa estátua vai ficar aqui na frente da UFM. Para quem o Ronquinha deve construir uma estalta, valendo o CD do Tarantino e o Block Party. Tu lembra do Antônio Carlos Martins, cara? Sim. Conhecido como Comprido. Sim. Ouvia o Rock Alive lá. Claro. Enfim, Edgar, lenda, primo, né, do Barone, uhum, etc e tal. Tá aqui falando do especial do Killing Joke. Bolívia. Pode um pedacinho disso aqui? Claro. Venham, crianças. Hoje vou lhes contar a história que vocês me pediram. Aqui tem índio? Essa mesmo. Sente-se aqui, ao redor de mim. Isso. Olha, até o bimbo quer escutar. Houve, no outro tempo, um rei que governava Portugal. O nome desse rei era Dom Manuel, o Venturoso. Certo dia, mandou chamar um almirante português. Almirante Pedro Álvares Cabral. Senhor Pedro Álvares Cabral, desejo assegurar o nosso comércio com as Índias, pois isto trará grandes proveitos para Portugal. Assim sendo, mandei preparar uma esquadra que deixarei sob o seu comando. Majestade, é com muita honra que este vosso fiel súdito cumprirá tão nobre missão. Quero que me traga de lá especiarias, canela, cravo, pimenta do reino e noz moscada. Dentre vivas e aclamações, a esquadra saiu de uma cidade chamada Lisboa. Eram 10 grandes caravelas e 3 navios menores, que desceram o rio Tejo e foram ancorar em Belém. E o que são caravelas? Queridinha, caravelas eram navios movidos a vela, pois naquele tempo ainda não haviam descoberto a máquina a vapor. Já sei, igual aos piratas. Isso mesmo. Nandão, é Bolívia? Sim. É uma perguntinha, passa uma perguntinha. A gente já fez a perguntinha da promoção, passa uma perguntinha pra você. Sim. Você tem alguma dúvida que a classe política de seus respectivos países, a classe, é o reflexo, o espelho, o exemplo do povo, claro, desse claro, país? Claro, sem dúvida. É mesmo? Claro. Então, dentro da equação, a gente pode chegar à conclusão que a classe política brasileira é tal e qual a gente. Exatamente, o povo. Exatamente. E... Tu discorda, meu amigo? Não, disso não. Agora, sim. A segunda perguntinha. Sim. Como você vê a mentalidade de 5 séculos que diz que Tess Lowell, há 5 séculos, a respeito da tal índole do povo brasileiro como sendo um povo cordial, voltado para o bem, que ajuda o próximo, que sempre busca a paz, que recebe bem os estrangeiros. E aí, meu amigo? Mas isso também é verdade. E a índole? E o jeitinho brasileiro? Tu acha que isso existe em outro lugar do mundo? Não, o jeitinho tá no saco. Tá, faz parte do pacote. Pois é. Mas e aí, meu amigo? Índole, é? Não tem essa. Não sei nem o que é índole, meu amigo. Pergunta a nossa torcida aí. É, então. Né, que o brasileiro é um povo voltado para o bem, um cara que ajuda, né, o que tá do lado. Mas se esses camaradinhos que estão lá, vamos combinar. Ah, tem gente que se salva. Meu amigo, não se salva. Se tá lá, tá sendo observador, ou em outras palavras, está sendo conivente de alguma coisa. Esse caboclinho aí, o Charles Bronson, né? É, Zuleido. Ele é budista. Ah, é? É budista. Gautama, né? Ele é budista, meu amigo. Zuleido, mano. Ele caiu porque alguém não recebeu o que ficou de receber. Claro. Porque, tal e qual o Charles Bronson, existem outros budistas por aí, aprontando há 500 anos. Ele caiu porque vacilou com alguém. Isso é óbvio. Ou você acha que tudo isso é Polícia consequência... Federal. Lógico, a Polícia Federal é excelente também. Não, claro, se quiser pegar, pega. Mas não pega. Se for pegar todo mundo, não vai sobrar ninguém lá. Então... Tigre, tá? Pegar... É, exatamente. Agora, meu amigo, como é que pode, uma semana após a outra, aparece uma situação dessa, que eu falo assim, vem cá, o povo brasileiro é um pau torto que nasceu torto e vai morrer torto. Que a gente bota esses caras lá, né? Sim. Eles são consequência da nossa vida, né? Eles são um espelho do que nós somos fora do poder. Como é o... São os governantes no Japão, na Turquia, né? Em todos os lugares. Eles representam, né, o povo. E a saída disso, meu amigo? I don't know, né, man? O brasileiro é um cara gente boa pra dedéu, né, cara? É. Super feliz. Você tem certeza? Gente boa. Não, a consequência é essa. Não, brasileiro é gente boa. Tu não acha, não? Não. Gente boa pra caramba. Boa, porque é pra roubar, pra fuder o fudido. Calma, nego, velho, calma. Pra tirar a comida do doente. Mofado, calma. Pra tirar. Calma. Cara, gente boa, sorridente, entendeu? Agora, se deixar ele tomar conta do teu pomar, malandro, ele vai catar lá meia dúzia lá das mangas. Mas dele. Onde é que tá a gente boa ali? Mas, cara, gente boa, se você abrir a porta, entendeu? E ele entrar no pomar, ele leva tudo. Não, ele leva metade do pomar. É o gente boa, isso? É, não vai te fazer falta, né? Essas 12 manguinhas por dia, né? Maçãs, etc e tal. É o brasileiro, cara. Tu não acha, não? Acho que em Dublin não acontece isso. Asylum here. King Solomon, he never lived round here. Straight to hell, boy. A conclusão que eu tô chegando, meu amigo, é que o povo brasileiro é ruim, pé dedéu, é um sangue ruim, é um bicho que não vai ter mais jeito. Cara, eu já vi cena na Avenida Rio Branco, um senhor atravessando a rua rápido pra pegar o sinal aberto, né, de pedestre, o cara cair. Ele devia estar vindo do banco, foi pegar o dinheirinho dele lá. Simplesmente tropeçou, o pacote de dinheiro dele caiu do bolso. O PM pegou o pacote de dinheiro e botou no bolso. Não, peraí, que é isso? Eu vi a parada, não me contaram, não. E o velho estribuchado lá no chão. O cara pegou o dinheiro e foi embora. O PM foi embora. A conclusão, diante de todas essas desgraças que acontecem semanalmente, né, de pessoas que a gente colocou lá, e que pra mim não tem o bonzinho é um cacete, pô. O bonzinho tá conivente, tá vendo a parada acontecer, né? Então é um saco onde tá todo mundo junto. Demonstra simplesmente isso. Esse negócio de índole brasileira não existe, cara. É um povo ruim, sangue ruim. Não, não fala assim, pô. Eu vou falar o quê? Um cara, gente boa, mas só rouba de vez em quando. How's about a British jig and reel? Speaking in. Deixa o Joe Strummer falar aqui. In quotation, as railhead towns feel the steel mills rust. Water froze in the generation. Clear out. O garoto vai pro quinto dos infernos, a gente vai pra Bolívia, é isso? E o Jefferson, nessa altura, tá nas nuvens. Olha, né? Só, é, perguntinha, né? Para quem o Ronca Ronca construiria uma estátua homenageando esta figura que a gente quer saber quem é. Então, qual é o caminho, Nandão? O efm.com.br, selecionando Fale Conosco, Rio de Janeiro. Participe, como fez aqui o João Galdino, Leonardo Gandolfi. Falando aqui dos trapalhões, meu amigo. Eu posso dar a ideia de fazer uma estátua pro Macunaíma, mano. Brincadeira, rapaz. Mas tá aí. Acho que é a melhor tradução do brasileiro, não acha? Macunaíma? Então a perguntinha é essa. 5 Felizardos faturam, cada um, o disco do Block Party e a trilha do Death Proof, do Quentin Tarantino. É Bolívia, vai lá que o Airplane deve estar nervoso. E aí, aqui quem tá falando é o Nando Reis e eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares.